Fortnite, pega pipoca e senta o Resident Evil, massacre. Hantaro tecnológico, 3D o ataque, Y mais X meia lua, checkmate no flow Akuma Ryu, nos timpanos Kung Fu, novo lançamento do Xbox. Hantaro, tenho mais hit na street do que um 64 bits, me passa o microfone, eu te dou um finish. Mas underground, que o Need for Speed, sigo socando sucesso como socos de Alex Kidd. Minha insana sequência no beat, Mortal Kombat, escondo o microfone, faço meu animality, não se ataque. Mago tipo assim, Golden Axe, Jeff Jam Fight, disparo rimas como no Control Strike. Faço um strike em qualquer comédia ou banca, jogador dos pampa, dou mais choque do que o Blanca. Dinossauros, dinocrises, entrando em crises, perfect pra nós, game over pros aprendizes. Então moleque, que leque leque, isso é rap, empilho sucesso nas ruas como colunas do Tetris. Em cada track, nós Star Trek, aperte o rec, aqui cantaram. Perfect. Tem Dark Vader entre nós, estrelas de Star Wars. A vida de um MC tem mais fortes que o Mario Bros. Uso minha voz como uma arma letal, o finish do mortal, a chave para o próximo portal. Tenho código louco, neurótico, não protótipo, queimando os tímpanos, derretendo seu visorótico. Os MCs e Yoshi, DR é o Pac-Man, camuflados feito Guiri, no rap é o que mais tem. Mas deixa estar, deixa eu jogar, passo o controle pra cá. Eu tô mais gangsta que o Sandre, ah, GTA. Dos campeões, DJ Harry, Squash não é lero lero, bagulho é sério, medalha de honra eu não quero. É óbvio, não sou óbvio, pro ataque eu quero pódio. Marvel vs Capcom, pro inimigo é ódio. Eu jogo sucesso na pista como se fosse o Enduro. A champanhe e o troféu não encontrei, procuro. Mani, comédia pane, te jogo na chincane. Não pense que me engane, no ataque é só os infame. No controle, multiplicando escolhe. No GP, na pole, DR do microfone. Fase 3, eu tô de volta, causa um tilt no game, meu bruxo. Aperte o power, desinstale, é só pro cartucho. Sou antiga, feito Atari, Phantom, Mega Drive. Na ponte aérea eu voo bem mais do que River Ride. Eu tô na pista como Enduro, na chuva, sol ou neblina. Pego o Mike Achun, dá um gritinho quando escuta. Sei de ouvir rap mingau, como o Ed Tekken do Mortal. Tiro meu chapéu pros fraud, tipo Kung Lao. Camisa direcional, tipo GTA na street. Robotnik, mais veloz que Sonic em cima do beat. Eu firo lá na caixa, tipo pique FIFA, só acertou. O placar mudou, camisa 10, o goleador. Yeah, eu vivo no PC, no style Dragon Ball Z. Quality Full HD, na tela do seu PC. No nível hard, World Minecraft, mundo high tech. Na mira de um sniper pra quem pode com o rap. Faço tremer o chão, aqui DR no ataque. Peso pesado, eu ronda no Street Fighter. Disparo rimas como balas do Pedafion. Sou Shang sugando suas almas. Pelo rádio eu roubo e no rap eu jogo Chameleon, a evolução. Faço mais pace, YouTube subir de pontuação. Mais maluco do que o Brutus no beat. Eu sou Naruto, índio, Nightwolf. Com seu cachimbo e seu charuto, eu vou queimar seu rabo como Charmander dos Pokémon. Faço fumaça como Smoke quando escuto o som. Não desanime não, feito Mickey e a Minnie, porque meu flow vai pro Guinness. O rap é meu crime, se o rap for um jogo, fudeu. Nós tamo firme, aperte o play. Seu Walkman, vista seu cosplay. Avisa seus amigos que é nós outra vez.